encobre, ó Zeus, teu céu com tuas nuvens, e como um garoto colhendo cardos, pratica tuas artes em carvalhos e cumes. Mas tem que deixar-me essa terra que é minha e a minha cabana que não construíste, e essa minha forja cujo fogo ardente tu me invejas. Nada mais pobre eu conheci sob o sol do que vós deuses. Mal conseguiste alimentar com tributos de oferendas e sopros de preces, e morrerias de fome com toda a vossa majestade se não fossem as crianças e os mendigos pobres loucos cheios de esperança. Quando eu era criança e nada conhecia, ao sol se erguiam meus sentidos olhos, como se lá houvesse um ouvido a escutar meus tristes lamentos, e o coração como o meu que fosse consolar toda minha angústia. Quem me ajudou contra todos os titãs? Quem me resgatou da escravidão? Não foi meu ardente coração sem ajuda, e enganado, jovem e bom, por sua salvação queimou, agradecido aquele que dorme lá em cima. Eu prestar-te homenagem, mas pelo que alguma vez aliviaste a angústia dos oprimidos, alguma vez secaste lágrimas dos infelizes? Não foi o tempo onipotente que forjou em mim a humanidade e o destino eterno, meu mestre e teu também? Pensaste talvez que eu fosse odiar esta minha vida, fugir aos desertos que não deram frutos todos os meus sonhos? Pois aqui estou eu formando homens a minha imagem, raça como a minha, para chorar e sofrer, para sorrir e gozar, e que te não respeite assim como eu.